Repá, o meu é 2-1 para o Remo. Heitor Pinto, do 40 horas. Bom, quando chegar a época, nós vamos dar o palpite aqui. Ninguém vai fugir desse palpite. Eu quero que o Pio anote direito. É. Porque tem o costume de tirar ponto de um e colocar pro outro. Nós vamos votar aqui. Não, esse negócio, mano, olha, vamos votar pra escolher outro conferente. Parceiro, eu desconfiei há 3 semanas atrás disso. Rapaz, eu digo, olha, tô mexendo. Eu digo, vou começar a anotar o meu. Eu fiz uma pontuação e tirou. Foi. Na minha pontuação. Vocês são muito bacanas, ligadão. É, a marcha dos esportes é o César Santos aqui do Curuçambá, colocou carinha de leão, um sorriso, palminhas e tudo mais. Frank, só fera no programa. Pio Neto, afilhado do Valdenei Fernandes, abraços. César Magalhães, grande fotógrafo, grande companheiro. César Magalhães, seu Valdenei Fernandes foi um grande jornalista e com certeza o César herdou aí toda essa competência. Nosso querido César Magalhães, um abraço, muito obrigado. Quem mais aqui? Boa noite, Frank, parabéns ao Carlos Alberto, Deus te abençoe sempre, Fernando da Vigia de Nazaré. Obrigado. Quem mais? Paysandu vence e não convence, não engana ninguém, time fraco e lentidão que irrita, jogadores parecem que tem verme. Muda o jogador durante o jogo, mas nada muda. Novos contratados não somam nada, exceto o Vinícius Leite. Vou morrer dizendo, fora Maurício, é o Luiz Costa do Parque Verde. E tá aí, o Luiz sempre muito crítico. O Gilberto Rocha, boa noite a todos da Marcha dos Esportes, da Marcha. Todo mundo sabe que um bom time começa com um bom goleiro e o Thiago Coelho não passa confiança. Gabriel Davis, não vou mais comentar. Ricardinho está jogando de freio de mão puxado. Fomos encher a bola do Bruno Alves, ele parou de jogar. Só quer reclamar, todos nós estamos vendo o Paysandu jogar com um monte de amontoado, não tem esquema tático, principalmente no meio, é o Gilberto Rocha, Magno. Olha, Gilberto, eu concordo com o que você escreve, porque você é um tipo de torcedor, sabe, que vê o que está acontecendo no seu clube realmente de coração. A gente não pode, porque a gente torce para um time, querer dizer que está tudo bem, está tudo belo, e quando a gente tece aqui uma crítica, a pessoa pensar que a gente está torcendo contra o time, que a gente está secando o time. Não existe isso para quem trabalha na crônica esportiva. E se um profissional tomar uma atitude dessa de secar Remo ou Paysandu, ele está secando também a família dele, que ele come e bebe disso aqui. Bem. Entendeu? O nosso trabalho é esse aqui. Agora, não posso afirmar pra vocês se o Paysandu tá bem e dizer que tá mal, ou vice-versa. Eu vou falar pra vocês aqui, Gilberto. Vou concordar com você pela sua mensagem. Se o Paysandu não melhorar esse plantel, o Paysandu vai pegar muita taca nessa Série C. E o detalhe... E não perde o reparo. Não, o Repá já é outro departamento, né? Porque a gente sabe, Frank, a questão do Repá, veja bem, é questão de empolgação, principalmente agora com esse negócio do Bandeirão. Nem sempre o melhor time ganha. Nem sempre o melhor time ganha, aquele que tá embaixo, a gente sobe, desce. Fla-flu, né? Isso, entendeu? Então, ainda mais com a empolgação que vai ser no Mangueirão novo, meu amigo. Aí que o negócio vai pegar mesmo. Então, quem tiver, eu não vou... Como é que você tem aquele detalhe que você fala? Quem tiver mais inspiração do que... Transpiração e tal. É o que vai ganhar, Frank. Entendeu? Qualquer vacilo pequenino que seja ali, outro time vai aproveitar. Então é difícil realmente colocar como um time favorito. Difícil. O Alexandre Alves de Quaraci, da Amazonex, ele diz o seguinte: boa noite a todos, amigos. A maré não está boa para o Paysandu. Quando pensamos que iríamos ver o jovem Yarley fazer a estreia no profissional, a bruxa se soltou novamente. Esperamos que todos se recuperem. É o Alexandre Alves. De fato, o garoto era uma expectativa, né? Entrou Bileu, inclusive, improvisado lá. E Frank, a contusão do Yarley foi a mesma do Samuel Santos. E a contusão do Jiménez, que eu não coloquei aqui para vocês ainda há pouco, foi a mesma contusão do Genilson, no nariz. Égua, meu amigo, pelo amor de Deus, parece ser brincadeira um negócio desse que está acontecendo com o Paysandu. Ah, e falou de lesão, escapou também aqui o Diego Ivo, saiu ontem também na partida por conta de lesão, Vai ficar aí mais pelo menos 2 semanas no DM do Azulino. Ai, Jesus. O Mauro Cunha, ele diz: boa noite a todos, Diego, Ivo e Raí têm que ser mandados embora do Remo, ainda eu enquanto acho é tempo. Mauro Cunha, Guanabara. Com todo respeito à pessoa, mas eu acho esse Raí fraquinho também no Remo, olha. E o Diego Ivo? Diego Ivo, infelizmente, vou falar pra vocês aqui. O Diego Ivo não tá mostrando que Diego que foi o Paysandu, gente. Não tá mostrando. Então pega o Guanabara e pra vem. Pra mim, sabe como é que é a bola? Pega o Guanabara e vem, então. Mas como tu está, pega o Guanabara e vai, né? Como o mocinho tá. É, né? É, tá vendo? Bom, boa noite, parabéns pelo programa, nota 1000 ao setorista do Papão, senhor Magno. Tuna Luso terá a última vaga na 8ª posição e vai eliminar os Pirentos com direito a gol do ex no mata-mata final. A Cecilva de Marituba. Ô, oh, a Cecilva, eu queria tanto que o Cabetá não batesse na Tuna, que é o último jogo da Tuna, né? Hoje pra Tuna ficar, porque a Tuna, gente, quer ou não, vou falar pra vocês, é a Tuna abrilhanta o nosso futebol, sabe? É um time de todos nós. É um time nós. De todos nós, eu gosto da Tuna. Não há uma pessoa no estado do Pará que goste de futebol, que não torça pela Tuna. Inclusive, eu queria mandar um abraço pra senhora que fica lá no Castelinho, lá atrás, que fica perto do campo, aquele Castelinho, que ela, inclusive, tá contratando o Carlos Bago sem teclado. Né, a que chamo de Lady Laura? Não, a Lady Laura é de Jardim Europa. Ah, tá. Não é lá. Entendeu? Então, eu quero agradecer, inclusive, o convite, a gente vai ter um show marcado pra lá, o Carlos Bago sem teclado, a gente vai lá. E quero também, inclusive, convidar nosso diretor pra ir lá, comer um peixe frito com a fala gente. Fala o apelido do diretor que tu falou aqui. Sabe o que ele fez pra ti? Não. Sabe o que o diretor fez pra ti ali? Aqui, ó. Canelada. Então por que tu tá aqui, ele chama de Pepe Legal pra ele? Não. Quando ele não tá, ele chama de Pepe Legal, o diretor, tá vendo? Olha, cadê a PI? É o único que faz discórdia com o diretor. Com o diretor de é o Magno. Tem que tirar Magno. O chapéu. Viu? Tem que tirar o chapéu. Olha, quero aproveitar aqui também e parabenizar esse grande rapaz aqui. Cadê o nosso diretor? Olha lá, olha lá. Cadê o nosso diretor? Ovidão Azaio. Como é o nome do personagem lá? Ovidão Azaio. É o Lip. É Lip. Parabenizar aqui esse rapaz que faz parte da família Marajoara, que tem muitos anos de trabalho com a gente. É verdade. Nosso plantão do Brasil. Tem o diretor aí. Tem Pix aí? Aí é não, galo duro. Aqui é no cheque. É no cheque. É, obrigado mesmo. Vida, nossa! Eu não sabia que ele tinha essa vinheta. O Magno arrumou aí, rapaz. Magno é muito rapaz. Ah, foi tu que mandou pra cá naquele dia. Foi. Olha, tem mais aqui. O Mauro Cunha, ele diz: boa noite a todos. Diego Iva, já li do Mauro, né? Também já li essa daqui. Boa noite, pessoal. Mário Sérgio é muito fraco pra ser o 9 do Papão na Série C. O que vocês acham? Bruno Farias. Olha, Bruno, muito fraco não. Eu acho que o cara é um artilheiro. Agora a bola tem que chegar com qualidade pra ele. Bruno Farias? É. E Bruno? Bruno Farias. Vou dar um recado pra ti, Bruno. Aí. Dá uma sacudida que o Paysandu tá na Série C. Tu quer o quê? E Bruno? Tu quer um Luiz Soares? Tu quer o quê? Tu quer um Cano? Tu quer um Cano? Tu quer um Iroberto? Estão na Série C, mano. Tu quer um Gabigol? O centroavante desse que faz gols, tenho certeza que ele vai jogar o Paysandu. Agora a bola tem que chegar no cara. Foi artilheiro do Brasil ano passado. Não, tu é doido. Agora a bola tem que chegar com qualidade. Se chegar, ele faz. Tem faro de gorra. Já demonstrou chegar, isso. Ele faz. Agora, detalhe, também da Série C, viu, Bruno? A gente não pode exigir muita coisa, meu amigo. Não pode, infelizmente, não dá. Nem pra Remo, nem pra Paysandu. Olha, o Marcos Ferreira de Curitiba, que é o nosso Lampita. Campeão. Ele diz: tô ligado nos titulares. Marcos Ferreira de Curitiba, um abraço. É, para o Tafundo Tarraso, saudações de quem nossa, é? Eu acho que é o colega lá da outra rádio. Não, sou eu, acho colega lá da outra rádio. Não, tem a dupla, Tafundo tá falando. Bom, já teve na Marajoara a dupla Saci Pererê, né? Já teve a dupla. Carlos Alberto, fale aí se não teve. O Nascimento e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, pelo amor de Deus. Era dupla assassina. Ele morreu. Os dois já faleceram, nossos colegas. Pois é. Vamos lá, Magno, ele tá Luciano Freitas do bairro do... Peraí, mas olha só o que eu tenho aí. Do céu. Olha, já olhou a hora. Vamos lá. Eduardo Oliveira fala boa noite, titula, aquele abraço, muito obrigado, Eduardo Oliveira. Eduardo Oliveira também permanece aqui com a gente, dizendo boa noite, titulares, na torcida para aqui, o futebol tá paraense. O jogo, mano. Faça, porque tem deixa, muita deixa, coisa, deixa mano. De ler, deixa futebol de ler. Paraense, tá bonito a terceira fase da Copa do Brasil, que na quarta-feira deu tudo certo para o Leão, na escuta em Laranjal do Jari, Avante Clube do Remo, Laranjal do Jari. Eu fui lá. Já sei. Também conheço. Fui lá, já. É longe. Eu ia levar produto lá para aquela fábrica de celulose lá, mano, velho. Eu trabalhei no Seringal lá, Carlinhos. Rony Duarte fala, Carlos Alberto, parabéns pelos 35 anos de carreira. Obrigado. Tá certo, então responda rápido, Carlos Beto. Olivar Rodrigues está falando aqui. Boa noite, Frank Souza. Paysandu voltou a trilhar o caminho das vitórias novamente, com boa apresentação de Vinícius Leite e o lateral Edilson. Com certeza, com certeza. Verdade, muito bom. Esse lateral, de não foi porque ele deu cruzamento, não, mas pelo menos ele, perto dos outros. Primeira aí, partida foi essa aí. Ele já deu para se sair um pouquinho. E eu não tenho nenhum passe errado dele em campo, pelo menos. Não. Durante essa partida eu não vi. O Divaldo novamente fala, Frank, pra mim, Independente e Tapajós já estão rebaixados pra Série B. Será, Frank? Será, Carlos Alberto? Não. Ainda não, né? Ó, oh, tem só uma rodada. É, o Tapajós tá correndo. Tem só uma rodada final, perigando, hein? Tapajós. Ah, tá correndo risco. Frank Souza, que vem é o reparo. O Paysandu está melhorando com esse tempo maior de treinamentos. Beleza. A Luciane Alcântara fala, boa noite, menino. Ô, Luciane, eu fui menino faz muito tempo, mano, mas tá tudo beleza. Boa noite pra linda menina Ana Lu. Tá certo? Luciane Alcântara. Tá, Odival Rodrigues, Magno, o Paysandu pode trazer um novo goleiro pra disputar a disputa da série C? Disputa da Série C. 2023, já que o Vitor foi dispensado, já foi contratado pelo Botafogo de São Paulo. Odival, é o seguinte, você escutou o que o Frank falou aqui. O que o Frank falou aqui, meu amigo, é uma dúvida da maior parte da torcida do Paysandu com relação à contratação de um bom goleiro. Agora eu te pergunto, tem um bom goleiro dando soco por aí? Aí é que tá, mano, velho. Luciano Freitas, boa noite, amigos da Marcha dos Esportes, mesmo distante de Belém, mas continua ligado na Marajoara, principalmente quando as notícias de esporte da minha cidade, referente ao meu Paysandu. Legal, Luciano. Aquele abração pra você, meu irmão. Luciano diz assim, no bairro... Flamboyant, em Goiânia. Beleza, Luciano Freitas? Aquele abraço pra você. Manoel Gama, quando não é a zaga do Paysandu, vê um goleiro e entrega. Ô, papai, mano, tu falou. Você falou tudo, Manoel, agora. Vou te contar. Aí são os nossos canais, né? Muito bem. Os nossos canais aí que estão à sua inteira disposição. Muito bem. Então, eu quero a última da sala. Hoje vai sair mais um finalista no Paulistão. Água Santa e Bragantino, 21 horas com a... Aqui com a rede social do Pará. Aposto, o Palmeiras já levantou esse título. E como? E, mano, é difícil, né? Um time desse ajustado do jeito que tá o Palmeiras. Só se for muito azedo. Quem poderia surpreender o próprio Corinthians? Porque vinha numa evolução. Esquece o Corinthians. Quem é Corinthians? Não tem um time hoje em São Paulo que possa chegar junto. Não tem. Pode dar a zebra, porque tudo é futebol. Mas... se tudo transcorrer dentro da temperatura e da pressão adequada, é Palmeiras, mano. É CM Corporation já. CM Corporation? O que é isso? É Cavalo Marinho Corporation. É a minha empresa, que não me pagaram até hoje. Não. Vou já falar aqui. Olha, tá bom da tua empresa pagar o Pix aqui do programa. Tu tá falando muito nela, viu? Pois é. Sim, mano, vai. Me dá logo a última do papo. Da PI também aqui. Olha, amanhã, de acordo com a programação, diz o seguinte, que vai ter treinamento 9 da manhã. O treino será na Curuzu, não esqueça. Quinta-feira, tem os titulares na cobertura de Paysandu e Princesa Solimão. Tchau, galera. Manda do Remo aí, meu caro Angelical. Fantástico estar com você, mas está o Angelical, né? Frank, o Remo volta a trabalhar amanhã, tarde, no estádio Baianão, focando a partida desta quarta-feira contra a equipe do São Raimundo. Os ingressos para o torcedor já à venda nas lojas do Clube do Remo, na sede social, nos valores de 30 arquibancadas e 60 a cadeira, Frank. Beleza, e a Super Marajoara, o Grupo Marajoara de Comunicação, na cobertura desses dois jogos pela Copa Verde de 2023. Obrigado, galera, uma boa noite. A marcha volta amanhã a partir das 18 horas. Titulares do esporte. Marajoara, no esporte, cada vez mais forte. Você conferiu na Super Marcha dos Esportes, com a equipe Titulares do Esporte. De volta amanhã, às 18h. Oferecimento, Loja Avistão, Odonto Primos, Em Brasil Caça e Pesca, TCA Esportes, Supermercado Mais Barato, Sapataria Paraibana, RT Veículos e a província do Pará.com.br. 2026 serão pesquisados. O objetivo é promover uma reparação histórica diante das ações que criminalizavam as religiões de matriz africana naquela época. Como detalha o diretor do Museu da República no Rio de Janeiro, Mário de Souza Chagas. Muitos praticantes das religiões de matriz afro-brasileira foram presos. As batidas policiais aconteciam frequentemente durante as cerimônias religiosas. Mesmo depois dos sacerdotes e das sacerdotisas serem soltos, os objetos sagrados permaneciam presos. Como prova documental de um crime. O acordo de cooperação técnica foi firmado entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Defensoria Pública da União e o Museu da República. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, ressaltou a importância dessa reparação. Que ele seja apenas um ponto de partida para algo que é muito maior. A reparação no sentido de não tolerar mais qualquer tipo de violência, seja por parte de agentes do Estado, seja por parte, enfim, de grupos da sociedade contra aqueles que professam e aqueles que vivem de acordo com as tradições de matriz africana, mas também no sentido de dizer a essas pessoas que elas vão estar sempre sendo respeitadas e guardadas pelo Estado. A defensora pública da União, Natália Von Rondon, lembrou que a violência contra terreiros de Umbanda ainda acontece em muitas cidades. Esse racismo religioso não ficou perdido no passado da nossa história. As estatísticas comprovam, inclusive do Disque 100, que as religiões de matriz africana são o principal alvo do racismo religioso ainda hoje no Brasil. E essa reparação histórica, ela precisa estar presente. A pesquisa permitirá ampliação da coleção Nosso Sagrado, em exibição desde 2020 no Museu da República. Reportagem Vladimir Platonov. O Ministério do Trabalho e Emprego vai atuar de forma preventiva nos setores ligados ao agronegócio para evitar casos de trabalho análogo à escravidão ou indigno. A afirmação é do ministro Luiz Marinho, que chegou hoje ao Rio Grande do Sul para se reunir com vinicultores e representantes do setor em Bento Gonçalves. No mês passado, mais de 200 profissionais em situação de trabalho análogo à escravidão foram resgatados na cidade, nas lavouras de uvas voltadas para a produção de vinhos. O ministro disse que pretende usar o exemplo do que vem sendo feito com produtores de café para outras áreas de cultivo e colheita. Vai sentar com as vinicultoras, junto com o Ministério do Público do Trabalho, que vai acompanhar, para construir qual é esse acordo para evitar novas versões do trabalho análogo à escravidão. Mas nós temos esse trabalho sendo construído com o setor do café nacionalmente e queremos ter essa prática com cada setor, ou seja, vou orientar todos os superintendentes do trabalho nos estados para antecipar as safras, ou seja, vai iniciar uma safra em junho, nós podemos negociar imediatamente qual é o comportamento de junho, como que os cabeças de rede, as empresas-mãe, assumam a responsabilidade de monitorar esse processo. O ministro também defendeu uma revisão na legislação trabalhista que foi reformada em 2017, especialmente na parte que trata de contratados de mão de obra terceirizada. Segundo Luiz Marinho, o governo pretende criar um grupo com trabalhadores e empregadores para discutir mudanças a serem levadas para o Congresso Nacional. Acho que é necessário uma visita à reforma trabalhista que aconteceu e pensar em revisão de pontos da reforma para atualizar e melhorar a situação. Eu acho que do jeito que ficou a terceirização, no patamar que ficou, com a amplitude que ficou, ela está provocando, inclusive, entendimento errôneo por parte das atividades econômicas. Isso é preciso ser olhado. Para isso, nós estamos montando um grupo tripartite, trabalhadores, empresários e governo, para avaliar, para que a gente encontre aqui uma saída e, evidentemente, a necessidade de convencimento do Congresso Nacional. O INEP adiou o resultado do Revalida. O resultado estava previsto para sair na semana passada e foi adiado para o dia 24 de março. Com a alteração, o prazo para indicar a universidade revalidadora começará em 27 de março. O INEP aplicou a segunda etapa do exame nos dias 3 e 4 de dezembro do ano passado. O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. E essas foram as as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo suspende despejo de famílias em Petrópolis, no Rio de Janeiro. STJ mantém tramitação de ação que discute multa bilionária em acordo de leniência da JF. Site que recebeu selo de conteúdo enganoso após publicar fake news não tem direito à indenização. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ministro do STF, Edson Fachin, suspende 40 ordens de demolição de casas e remoção de bens de famílias que moram nas margens da rodovia BR-040, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A medida cautelar foi concedida na reclamação apresentada pela Defensoria Pública da União. Marcelo Della Libera. De acordo com a Defensoria Pública da União, há cerca de 140 ações idênticas na Justiça Federal. Ao acolher o pedido da DPU contra a ordem de despejo, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, observou que a medida é urgente diante do risco de ser irreversível eventual medida de demolição e de demora para uma decisão definitiva. Mas Fachin explicou que a análise da situação das famílias e do caráter individual ou coletivo das ocupações exige análise de mais elementos. Mantida a tramitação de ação sobre multa bilionária em acordo de leniência da JF, controladora do grupo JBS. A decisão é da Corte Especial do STJ, Fátima Uchoa. A ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu liminar deferida por desembargadora do TRF1, a qual havia paralisado o andamento de ação revisional, que discute o valor a ser pago de mais de 10 bilhões de reais no acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal, abrangendo investigações da Operação Carne Fraca e desdobramentos da Operação Lava Jato. A Fundação dos Economiários Federais e a Fundação Petrobras de Seguridade Social, duas das destinatárias da multa, pleitearam ingresso na ação revisional como terceiras interessadas. No voto seguido pela Corte Especial do STJ, a ministra Maria Tereza afirmou que a discussão sobre eventual ilegitimidade da Funcef e da Petros não justifica paralisar o andamento da ação. O motorista de ônibus que sofreu assaltos e viu o colega assassinado será indenizado. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa. O motorista da empresa Transportes Guanabara de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, contou que durante o trabalho foi vítima de dois assaltos. Além disso, viu um colega de profissão ser morto a tiros. Segundo o empregado, ele não recebeu nenhuma assistência da empresa quanto aos danos psicológicos que sofreu. Por isso, pediu indenização por dano moral. Por unanimidade, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a sentença que condenou a empresa a pagar R$3 mil de reparação moral ao motorista. A decisão foi fundamentada na jurisprudência do tribunal acerca da matéria. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a sentença da Quarta Vara do Tocantins que condenou um empregado público da empresa brasileira de Correios e Telégrafos pela prática do crime de peculato. O peculato é um crime em que um funcionário público, mediante abuso de confiança, desvia dinheiro público. Segundo a denúncia, o réu apropriou-se indevidamente da quantia de cerca de R$ 32.550. A pena foi fixada em 5 anos de prisão. Tribunal de Justiça de São Paulo nega pedido de indenização feito por site que veiculou desinformação e recebeu selo de conteúdo enganoso em rede social. Segundo a sentença, não cabe falar em violação à liberdade de expressão. Neto Costa. De acordo com o processo, a revista online veiculou reportagem relacionando 12 mil mortes nos Estados Unidos à vacinação contra a Covid-19, mas o fato acabou sendo desmentido. Diante disso, uma rede social fez valer uma regra que prevê a aplicação do selo a postagens com informações falsas ou enganosas sobre a segurança ou a ciência por trás da vacinação. Ao analisar o caso, o tribunal concluiu que a reportagem veiculada pela autora da ação foi de fato tendenciosa e o direito à liberdade de expressão e informação não pode se confundir com liberdade para espalhar desinformação. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pacheco defende que novo arcabouço fiscal garanta a sustentabilidade das contas públicas sem tirar dinheiro da saúde, educação e infraestrutura. Paim cobra da Câmara votação de projetos voltados para o combate à discriminação racial. Ensino médio será discutido e avaliado por subcomissão no Senado. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu na tarde desta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conhecer as linhas gerais da proposta do novo arcabouço fiscal. Na ocasião, Pacheco afirmou que as novas regras não podem tirar recursos da saúde, educação e infraestrutura. A proposta ainda depende do aval do presidente Lula para ser enviada ao Congresso Nacional. Repórter Érica Christian. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que senadores e deputados deverão discutir a proposta do novo teto de gastos para assegurar os investimentos necessários nas áreas social e de saúde, educação, segurança e infraestrutura, assegurando a sustentabilidade das contas públicas. Enquanto aguarda a apresentação do projeto, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, quer avançar com outras prioridades do Palácio do Planalto. Tem a MP do Bolsa Família, tem a MP do Minha Casa Minha Vida e tem a reforma tributária. Vamos trabalhar para avançar nessa agenda, que é a agenda que interessa ao Brasil. Já o líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, defende ampliar a discussão sobre a qualidade do gasto público, preservando as áreas da saúde e educação. Espero que dentro desse novo desenho do arcabouço fiscal permita esse debate. É importante que o Estado, o governo, tenha recurso para as suas políticas públicas, mas não tirando da educação ou da saúde. Sem detalhar a proposta, o presidente Lula defendeu retirar do teto de gastos as despesas da saúde e educação. O Senado celebrou nesta segunda-feira o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Senador apelou pela votação na Câmara de projetos já aprovados pelos senadores, como o que trata da abordagem policial. Repórter Yara Farias Borges. Por iniciativa do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o Senado celebrou o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Representando o Ministério da Igualdade Racial, Roberta Eugênia defendeu a atuação conjunta de todo o governo para combater o preconceito no Brasil. O Ministério da Igualdade Racial conta com a colaboração de todos e se coloca aqui mais uma vez à disposição para construir um país mais equitativo e efetivamente justo para as suas maiorias, até que nenhuma pessoa negra mais esteja em situação de indignidade, de violência, de precariedade, de ausência de direitos. Paulo Paim apelou aos deputados pela aprovação de projetos já aprovados pelo Senado, o que trata da abordagem policial, o que institui 20 de novembro, Dia de Zumbi dos Palmares, feriado nacional, e o que proíbe a terceirização da atividade fim, que, segundo Paim, incentiva o trabalho escravo. Aprovamos, por unanimidade, e a Câmara não vota. Fica aqui esse apelo, não de crítica, mas um apelo de carinho, de solidariedade ao nosso povo, à nossa gente, para que a Câmara Câmara também avance nessas políticas. Entre os participantes da sessão especial estavam o diretor executivo da Organização Brasileira LGBTQIA, Tony Reis, e o cofundador da UNEAfro Brasil, Douglas Belchior. O plenário do Senado pode votar nesta semana a medida provisória que amplia de 60 para 72 meses o prazo de financiamento do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Também na pauta desta semana do plenário está a proposta que facilita o recebimento de benefícios sociais em caso de desastres naturais, situação de emergência ou estado de calamidade. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, lembrou que a proposta original beneficiaria apenas os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O texto, no entanto, foi ampliado, explicou ele. Para aprovar uma norma de natureza mais ampla e de cunho abstrato e permanente, de modo a alcançar todos aqueles que receberem compensação financeira por danos sofridos. As comissões do Senado também terão uma semana intensa. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o estatuto para simplificar procedimentos dos contribuintes. A de Educação analisa transporte escolar gratuito a alunos de baixa renda no ensino superior. Já a Comissão de Constituição e Justiça deve iniciar debates sobre revisão de normas para o porte de armas e ampliação de medidas protetivas a mulheres. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira a criação de um Estatuto Nacional para simplificar procedimentos de contribuintes, como o preenchimento e a retirada de declarações. Ainda na terça, a Comissão de Educação analisa a oferta de transporte escolar a estudantes de baixa renda no ensino superior. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve iniciar a análise do chamado PL das Armas, e pode votar o projeto que impede a guarda compartilhada dos filhos em caso de violência doméstica. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, é preciso agir preventivamente para evitar danos maiores. Pais ou mães violentos têm que perder o poder familiar. E essa preocupação do parlamento com a integridade física e psicológica dos nossos pequenos tem que continuar. Já a Comissão de Segurança Pública tem na pauta projeto de lei que dá prioridade em todas as instâncias do judiciário para as ações cíveis de improbidade administrativa e as ações penais que apurem crimes contra a administração pública. A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação de uma subcomissão para avaliar e debater o ensino médio no país. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes. A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação de uma subcomissão para debater o ensino médio brasileiro. De acordo com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que propôs o colegiado, a ideia é avaliar a situação atual dessa fase estudantil e discutir possíveis mudanças na lei do novo ensino médio, aprovada em 2017. Nós tivemos muitos percalços e agora todas as administrações estaduais, sobretudo, se deparam com a implementação da Lei 13.415, a chamada Lei do Novo Ensino Médio, que tem trazido muitos questionamentos que se colocam nesse âmbito do grande desafio de incorporar nossa juventude na fase final da educação básica. A Lei do Novo Ensino Médio propõe nova carga horária para os 3 anos dessa fase e itinerários formativos flexíveis. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, saudou a criação da subcomissão e reforçou a necessidade de participação da CE nas discussões de possíveis reformas na lei. Em relação à abertura de uma consulta pública sobre o ensino médio pelo MEC, seria interessante que houvesse maior participação da Comissão de Educação efetivamente, logicamente, como essa subcomissão. Poderíamos ter um membro atuando junto ao MEC ou talvez um dos nossos consultores da área de educação do Senado, ultra ou especializados, que auxiliaria a nossa casa, indicado pelo presidente para participar dos trabalhos junto ao Ministério e nos trazer informações e dados dos debates acontecidos lá no Ministério da Educação. A subcomissão terá 5 integrantes que ainda serão definidos e terá 180 dias para apresentar os resultados. O senador Rogério Marinho, do PL, lamentou que cidades do Rio Grande do Norte tenham fechado o comércio, obedecendo ao toque de recolher imposto pelos marginais, que há uma semana promovem ataques violentos no estado. Para o senador, seria possível evitar essa situação se o governo potiguar tivesse recepcionado os recursos que foram canalizados pelo governo federal para investir na área de segurança pública. Segundo ele, foram mais de 100 milhões de reais, dos quais apenas 2 milhões e 400 mil reais foram aplicados. Na opinião de Rogério Marinho, há uma evidente incapacidade de gestão por parte do governo estadual. Sem querer brincar com uma situação tão séria, me parece que o crime no Rio Grande do Norte está organizado e o governo desorganizado. E essa desorganização, ela vai atingir principalmente os mais humildes, os mais fragilizados. E atinge também, de uma forma, eu diria, muito séria, a nossa principal indústria, que é a indústria do turismo. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Pauta de votações da semana deve ser definida em reunião do Colégio de Líderes. Retorno de tributação federal sobre combustíveis gera debates em plenário. Especialistas pedem mais investimentos em prevenção e tratamentos para obesidade. Boa noite. Especialistas que participaram de sessão solene na Câmara pediram mais investimentos em prevenção e tratamentos contra a obesidade. Também foi ressaltado que a luta contra a doença não é individual. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a sessão e tem os detalhes. Mais investimentos em prevenção e tratamentos podem mudar o curso da escalada da obesidade no país. O alerta foi dado durante sessão solene em homenagem à campanha de conscientização sobre o mês da obesidade. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, um entre quatro adultos está acima do peso, um grupo que soma 41 milhões de pessoas. Em mensagem lida em plenário, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, classificou a obesidade como a principal doença não contagiosa do mundo e pontuou o aumento do problema entre crianças e adolescentes. Vários deputados que são médicos se pronunciaram sobre a importância de diminuir o percentual da população obesa. Autor do requerimento para a realização da sessão solene, o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, salientou as consequências do peso excessivo e fez um panorama da obesidade no mundo. Sabemos que a obesidade é um fator de risco para o surgimento de muitas outras doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer. Dados de 2022 da Organização Mundial de Saúde estima que existe em torno de 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo. Desses, 650 milhões são adultos, 340 milhões são adolescentes e 39 milhões são crianças. Segundo o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, Bruno Halper, a percepção de boa parte da população sobre a obesidade é que este é um problema fácil de resolver. Bastaria comer menos e se exercitar mais. Ele acha injusto que uma doença que atinge milhões de pessoas seja vista como uma questão individual. Será que quando a gente individualiza, a gente coloca tudo no indivíduo? Ah, você tem os seus livres arbítrios, pode fazer as suas escolhas. A gente não está exatamente dizendo que a obesidade é uma escolha, sendo que ela é uma doença crônica. Ou mais ainda, quando a gente diz que a responsabilidade é de cada um, a gente está meio que lavando a mão, como poder público, indústrias e assim por diante, de buscar soluções e dizendo, ó, isso você mesmo resolve, e ponto final. Bruno Halper afirmou que a obesidade no Brasil vem crescendo entre as classes sociais mais baixas, por causa da disponibilidade de alimentos ricos em calorias, mas pobres nutricionalmente. ao lembrar do direito constitucional à saúde, Maria Edna de Mello, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, elencou providências urgentes como legislações sobre a publicidade de alimentos não saudáveis, sobre a alimentação escolar e sobre a tributação de bebidas açucaradas, além de uma informação melhor à população sobre o que ela está comendo. Aquela mulher que mora na periferia, que acorda 4 da manhã, chega às 7 da noite, vai arrumar a casa, lava a roupa, fazer o jantar e dormir 11 horas, quando ela passa no supermercado, que vê um pacote de macarrão instantâneo, colorido, com vitaminas A, B, C, D, E, X, Y e Z, ela tem certeza que aquilo é bom para o seu filho. O que a gente come não é uma escolha simples e não é livre-arbítrio, porque a gente tem um marketing direcionando para o maior consumo dos alimentos ultraprocessados. Representantes da sociedade civil apontaram episódios de discriminação, chamada de gordofobia. O nutricionista Eric Cuziol, que sempre esteve acima do peso, reclamou que os obesos muitas vezes são tratados como se tivessem cometido um crime. Ele relatou preconceito no mercado de trabalho, disse que teve depressão, tentou suicídio e, em um depoimento emocionante, lembrou constrangimentos desde as aulas de educação física na infância e adolescência. Eu ia no médico, eu pedi ajuda, eu tomei remédios, eu passei fome, eu fiquei quase que a ponto de desmaiar na escola, porque não comer era a saída para finalmente me livrar daquele corpo. E piorava, e só piorava. Parecia assim que aquele tamanho ele ia, mas quando ele voltava com uma força maior. Muitos participantes da sessão solene elogiaram um projeto de lei do deputado Dr. Zacarias Calil, que está sendo examinado na Câmara e prevê a criação de centros de saúde especializados no tratamento da obesidade. Alexandra Rubim, diretora regional da Sociedade Brasileira de Diabetes no Distrito Federal, explicou como é a rotina em um centro de referência que funciona em Brasília. Esses pacientes passam por 5 reuniões educativas, que são online e também presencial, onde eles aprendem muito sobre a condição, sobre a obesidade, e eles aprendem também que eles devem estar sempre atentos e manter o seu cuidado. Depois eles são atendidos mensalmente por toda a equipe e após 2 anos eles recebem alta e são direcionados novamente para atenção primária, se necessário continuam na especializada e em alguns casos, quando indicados, são encaminhados para cirurgia bariátrica. Durante a sessão solene, também foi mencionado o impacto econômico da obesidade e das doenças crônicas decorrentes dela. O deputado Dr. Zacarias Calil citou dados de um atlas internacional publicados agora em março, mostrando que em 2020 o custo mundial era de US$1,960 bilhões, incluindo as despesas nos sistemas de saúde, a queda de produtividade dos trabalhadores e as aposentadorias prematuras. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira. Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, classifica como absurda a distribuição de kits para usuários de drogas durante o Carnaval de Olinda, chamado Kit de Redução de Danos. Para a deputada, o ato foi uma afronta à sociedade, à família e às forças policiais e configura apologia às drogas. Clarissa Tércio defende a política antidrogas do governo Bolsonaro, que, segundo ela, fez apreensões recordes e investiu nas comunidades terapêuticas. A parlamentar também parabeniza a Polícia Civil por ter interrompido a distribuição dos kits drogas. Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, celebra a resolução publicada pelo governo federal que proíbe testes de cosméticos em animais. Segundo estimativas, anualmente cerca de 116 milhões de animais sofrem ao redor do mundo com testes de cosméticos. Lula da Fonte também defende a aprovação de proposta que inclui abrigos, ONGs e espaços que garantem a defesa dos animais como organização social ou organização da sociedade civil de interesse público. Ele explica que a medida garante imunidade tributária às instituições. Trabalho. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, destaca as denúncias de trabalho análogo à escravidão envolvendo as maiores exportadoras de vinho e uva do Rio Grande do Sul. Ele ressalta que os abusos cometidos contra 207 trabalhadores incluíam tortura, choques elétricos, spray de pimenta e a proibição de saída dos locais. Ivan Valente também critica a fala do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, que defendeu a contratação de argentinos em vez de trabalhadores baianos ou de estados do norte. Economia. Emanuel Pinheiro, neto do MDB de Mato Grosso, defende a retomada da tributação federal sobre o preço dos combustíveis. Ele avalia que a medida é necessária para reduzir o risco fiscal e diminuir a taxa de juros que, segundo o parlamentar, tem impedido o crescimento da economia e a geração de emprego e renda. Segundo Emanuel Pinheiro Neto, a tributação vai permitir a realização de ajustes sociais importantes, como a diminuição do déficit habitacional e a continuidade do Bolsa Família, e reduzir o risco fiscal alegado pelo mercado financeiro. Joseildo, do PDT do Amapá, critica a desoneração dos combustíveis promovida pelo governo federal anterior. Segundo ele, a medida foi eleitoreira e comprometeu a sustentabilidade fiscal do Brasil. Josenildo afirma que a volta dos impostos sobre os combustíveis vai restabelecer a competitividade do biocombustível e financiar projetos sociais. O deputado destaca que a cobrança não vai aumentar o preço do óleo diesel, do gás de cozinha e do querosene usado na aviação. Carol D'Artora, do PT do Paraná, alega que o aumento da tributação sobre o preço da gasolina abre caminho para investimentos em políticas sociais e em áreas estruturais, como saúde e educação. Carol D'Artora também parabeniza o movimento dos trabalhadores rurais sem terra pela colheita de soja não transgênica e afirma que o verdadeiro desenvolvimento deve levar em conta a justiça sustentável e a produção livre de venenos. Barcelar, do PV da Bahia, alega que os combustíveis precisam ser tributados para evitar a perda de receita dos estados e municípios. O deputado argumenta que o equilíbrio entre receita e despesa é uma fórmula eficiente adotada por governos sérios, responsáveis e honestos. Bacelar lembra que o preço da gasolina chegou a R$ 10,00 no governo Bolsonaro. O deputado acrescenta que o ex-presidente só zerou os tributos federais porque estava de olho na eleição. Caroline de Tone, do PL do Rio de Janeiro, no entanto, critica a medida provisória que retoma a cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis. Ela afirma que a medida terá impacto negativo, especialmente sobre os mais pobres, que sentirão o aumento no abastecimento de veículos e no valor dos alimentos e demais itens essenciais para o cotidiano. Caroline de Tone também afirma que, ao contrário do que diz o governo, a arrecadação resultante da taxação dos combustíveis não será destinada exclusivamente a programas sociais. Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, também critica a medida provisória que retomou parte dos impostos sobre os combustíveis. De acordo com o parlamentar, o governo tem o objetivo somente de arrecadar dinheiro para gastar de forma irresponsável, inclusive em outros países. Delegado Ramagem acusa a mídia de ser conivente com essas ações e de tentar convencer a população de que pagar mais impostos tem benefícios. Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, avalia que os especialistas que defendem a retomada da cobrança dos impostos sobre os combustíveis não levam em consideração as dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro. Maurício do Vôlei garante que está comprometido na luta contra o aumento dos impostos e contra possíveis planos do governo de transformar o país em um Estado socialista ou comunista. Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, avalia que a volta dos impostos federais sobre os combustíveis não é benéfica para a população. O deputado acredita que os 28 bilhões de reais arrecadados servirão para financiar projetos políticos do PT e do presidente Lula. Gilson Marques também defende a privatização da Petrobras. De acordo com o congressista, a abertura do mercado vai deixar o dinheiro nas mãos dos brasileiros, ajudando a economia nacional. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, defende a revogação da política de paridade de preços da Petrobras. O deputado argumenta que o método é injustificável em um país autossuficiente em petróleo como o Brasil e que sua implementação beneficia apenas os grandes acionistas internacionais da estatal. Guilherme Boulos refuta ainda a ideia de que o Brasil precisa importar combustível refinado, porque, segundo ele, a capacidade nacional de refino é suficiente para atender a demanda interna. Política. Dandara, do PT de Minas Gerais, analisa que o Bolsa Família, ao garantir uma renda básica, dá dignidade a milhões de brasileiros pobres. Segundo Dandara, o programa é frequentemente atacado por uma elite escravocrata, que deseja manter seus privilégios às custas da exploração de trabalhadores. Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, critica a falta de qualificação do ministro da Economia, Fernando Haddad. Segundo o deputado, Haddad admitiu em entrevista que estudou economia apenas por 2 meses. Maurício Marcon reprova ainda a indicação de João Luiz Fukunaga para a presidência da Previ, o Fundo Previdenciário dos Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil. De acordo com o parlamentar, o novo gestor não tem formação na área e nunca ocupou um cargo de alto nível no banco. Milton Vieira, do Republicanos, expressa solidariedade às famílias das vítimas da tragédia ocorrida na região do Vale do Paraíba, litoral norte do estado de São Paulo, durante o feriado de carnaval. Milton Vieira agradece a todos que contribuíram no atendimento às pessoas afetadas pelas fortes chuvas na região, entre as quais a entidade Unisocial, a Defesa Civil Estadual, as Polícias Militar e Civil e o Exército. Votação. A pauta de votações da semana deve voltar a ser definida em reunião do Colégio de Líderes. O repórter Cid Queiroz explica o que pode ser apreciado esta semana. Após questionamento em plenário, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, garantiu o retorno das reuniões do Colégio de Líderes para a definição da pauta de votações. Lira explicou que dificuldades políticas neste início de legislatura o levaram a poupar o plenário de pautas polêmicas e agendar votações de propostas consensuais. Nós estávamos com um bloco parlamentar ainda sem ser dissolvido, portanto, com dificuldades de urgências para matérias legislativas. Nós estamos ainda com o embrólio da tramitação de medidas provisórias que precisa a mesa do Senado e a mesa da Câmara se sentarem democraticamente, educadamente, civilizadamente e encontrar um ritmo adequado. Na terça-feira, os deputados devem votar projeto da Procuradoria-Geral da República que dispõe sobre a transformação de cargos do Ministério Público da União em postos de Procurador de Justiça Militar e de Promotor de Justiça Militar. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica que um acordo está sendo costurado para incluir emenda do seu partido nesta proposta. Outro projeto que diz respeito ao Ministério Público Militar, nós vamos apreciar na terça-feira, porque nós queremos a sensibilidade do relator e desta casa para corrigir algumas injustiças. Uma delas diz respeito aos quintos. De 98 a 2001, os servidores do Ministério Público, também do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, recebiam um valor chamado quinto. E, de repente, esse valor ele foi cortado. Parte ganhou na Justiça e outra parte não entrou na Justiça, acreditou no órgão, porque o órgão estendeu e incorporou este percentual. Ainda sem consenso, está o projeto que determina sumariamente a concessão de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir da denúncia a qualquer autoridade policial ou a partir de alegações escritas. A deputada carioca Cris Tonietto, do PL, reconhece avanços na negociação com a relatora, a também carioca Jandira Fegali, do PCdoB. Mas a deputada pelo PL diz que a matéria ainda não alcançou consenso na sua bancada. Nós nos reunimos algumas vezes para tratar deste projeto. Nós reconhecemos que, de fato, houve avanço. Nós reconhecemos que várias questões sensíveis foram retiradas, só que os delegados, inclusive, que compõem a nossa bancada, ainda estão desconfortáveis com alguns pontos do texto. Então, em razão desta divergência, porque em que pese a gente tenha tentado um acordo, ainda não existe consenso na bancada. A autora do projeto, a ex-senadora Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, afirmou que o objetivo é evitar interpretações diversas de juízes ou policiais que se valem de supostas brechas para não conceder a proteção, deixando de aplicar a Lei Maria da Penha. Quem explica é a deputada baiana Alice Portugal, do PCdoB. A única justificativa que pode existir para negar uma medida protetiva, e é isso que a matéria tenta esclarecer, é o juiz dizer que não existe mais risco iminente à vida da mulher. E isso tem sido um problema muito grave na execução, na aplicação da Lei Maria da Penha. Porque muitas vezes a vítima de violência denuncia e a violência persiste. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União elaborou uma publicação com orientações para uma boa governança de ferramentas de gestão do conhecimento. As medidas podem ser implementadas tanto na administração pública quanto em instituições privadas. O documento reúne informações